Dai Dai Dai é financiado em 24 horas. Começou a pré-venda de Cave vs Cave e The Clans of Caledonia. E tem mais Tiny Epic no Kickstarter. Sejam bem-vindos ao seu podcast de notícias semanal aqui no Jogatina BG. Eu sou o Zabuzeta e vamos começar aqui nosso podcast lembrando vocês que esse podcast é um complemento do nosso canal de notícias no Telegram. Isso mesmo, a gente traz algumas notícias de lá, não todas, principalmente financiamento coletivo, que lá tem muito mais dicas do que as que a gente passa aqui no final do programa. Então a gente sempre recomenda vocês a seguir o canal do Jogatina BG News no Telegram, certo? Falando em Telegram, a gente sempre convida vocês pro grupo do Telegram do Jogatina BG. É um grupo maravilhoso que a gente comenta várias outras coisas, teve discussões legais esses dias e vocês estão perdendo caso não entrem. Então entrem lá, vai estar linkado aqui na postagem desse episódio. Temos também nossas redes sociais, tais como o Twitter, no @jogatinabg, você pode seguir a gente lá. Você pode também curtir nossa fanpage no facebook.com/jogatinabg. E um outro pedido que a gente sempre faz aqui é quanto à sua classificação que você pode deixar no iTunes para o podcast do Jogatina BG. Isso mesmo. Quem tem acesso ao iTunes ou quem puder baixar o iTunes no computador para fazer avaliação, a sua avaliação, aquela notinha que você dá lá de 1 a 5 estrelas lá, é muito importante para a divulgação do podcast. Isso funciona para qualquer outro podcast que você gosta. Então, por isso que a gente pede aqui pro Jogatina, né? Pra você lá avaliar a gente no iTunes. A gente agradece muito. Você não sabe como esse pequeno gesto ajuda bastante o Jogatina BG. Tivemos novidades no Jogatina BG. A Wiki, que eu falei que ia sair na semana, acabou saindo nessa segunda-feira, que foi a Wiki sobre a mecânica Pick Up and Delivery. Eu e o Snake fizemos aqui um compiladão do que teve de top 10 dessa mecânica no BGG, no Ludopedia, quais jogos a gente já jogou, qual era o jogo que tá na nossa lista de desejo, né? Então, confira, vai estar abaixo. Também teve um podcast do Dia das Crianças. A gente falou sobre o fato de jogar com crianças, algumas brincadeiras favoritas que a gente tinha. O podcast ficou muito bom. Tivemos já diversos comentários, então a gente tá bem feliz com o feedback que vocês estão mandando pra gente. Lembrando, o feedback é muito importante, então sempre deixe seu comentário. É o combustível pra qualquer podcast, certo? E por fim, tivemos também o gameplay de Kingdomino. Eu, a Jéssica e o Snake jogamos Kingdomino. Vai estar também linkado na postagem abaixo. Começando então as notícias, a gente separou notícias aqui no intervalo de 5 a 11 de outubro de 2017 e começamos com o cenário nacional com a campanha do Dai Dai Dai do Rômulo Marx e Carlos Couto. O jogo Dai Dai Dai foi financiado em apenas 24 horas e já tem mais, e ainda tem mais uns 40 dias aí pela frente, então vai ter bastante coisa interessante. A gente vai deixar postado abaixo aqui. O vídeo de divulgação dele está bem legal, muito interessante. Para quem gosta de pré-venda, a Ludofy, ela começou a pré-venda do Caverna Cave vs Cave, que é uma versão para 2 jogadores, do famoso jogo do Uwe Rosenberg. E essa pré-venda está com R$149, está prevista para dezembro. A MeeplePR também começou uma pré-venda do Clans of Caledonia. O preço promocional da pré-venda do Clans of Caledonia é R$299,90, então R$300 praticamente. Então vocês podem conferir também abaixo o link para você acessar lá. O jogo da Sherlock com a Mob Studio chamado Overdrive, a Batalha do Rock, teve a divulgação da sua arte da caixa que ficou bem legal. Então parabéns aí para a equipe que está desenvolvendo o jogo do Overdrive, Moisés, Bianca e o pessoal da Sherlock, né? O Moisés Bianca, no caso, seria da Mob Studios, que tá bem interessante o jogo, só tá cada vez mais a galera tá aumentando o hype pra ele. Na terça-feira também teve o Meeplemanix, a gravação lá do podcast do Meeplemanix, um beijo pra eles. A Paper Games aproveitou durante esse podcast pra anunciar 2 novos jogos, que eles estavam fazendo teaser lá, de 2 continentes, 2 cidades, uma história só. Enfim, os jogos anunciados pela Paper Games foram New York 1901 e Grand Austria Hotel. Os 2 títulos estão previstos para chegar em 2018. Conforme o Eduardo Sela informou pra gente, esses jogos só chegarão depois de entregar os que eles prometeram antes. Então eu acho bem legal essa proposta, hein? Então por isso que eles não prometeram pra antes. Então a partir de 2018, 2 títulos aí. Eu tenho muito interesse no New York 1901, um jogo que tem uma arte belíssima, né? Então pra quem quiser mais informações, também vai estar linkado abaixo. E no cenário nacional, pra gente encerrar aqui, a Galápagos, ela lançou um site do Legend of Five Rings LCG. Pra quem não sabe ainda, a Galápagos, ela vai ter um sistema de assinaturas. Em vez de você comprar no modo tradicional, você vai assinar para você receber expansões. Então você lá tem 3 planos diferentes no site. O site lá é l5r.com.br, né? legendofiverings.com.br. Lá mostra sobre como funciona o jogo, mais informações a respeito dos planos. Parece que tem 3 planos, tem um plano básico, um plano avançado e um plano competitivo. Aqui já mostrou os valores. A primeira vez que a gente tinha olhado não tinha os valores, mas agora tem sim. O plano básico, ele é 12 vezes de R$95 mais o frete. O plano avançado é 12 vezes de 105 mais frete. E o plano competitivo é 12 vezes 115 mais frete. Né? O plano básico ali vai ter a caixa básica, vai ter duas expansões deluxe, os pacotes de expansões, né? E é legal que cada plano ele vai se comportar para cada perfil, né? Então é bem interessante porque para quem gosta de LCG, sabe que o LCG é muito alimentado pelas suas expansões. Então para quem gosta disso, eu acho que é uma boa, um bom formato que veio pro Brasil. Então quem quiser saber um pouco mais, vai estar linkado abaixo. No cenário mundial, a gente começa como sempre com as notícias da Fantasy Flight. Eu sempre separo pro Fantasy Flight aqui no começo porque ela sempre lança toda semana. Ela começou anunciando a expansão Mask of Nyarlathotep, que é a 8ª expansão para Eldritch Horror. Essa expansão vai adicionar o modo campanha e já tá em pré-venda no site da Fantasy Flight. Para quem gosta desse universo de Lovecraft, o jogo Eldritch também vai receber mais uma expansão. Essa expansão vai chamar Omens of the Pharaoh. E um novo set de boosters e starter set foi anunciado pro Star Wars Destiny. Ele vai se chamar Legacies. Então também vai ter vários personagens icônicos da série. Eu tenho muito interesse, mas eu tenho medo aí de entrar no cenário competitivo pra esse jogo, mas eu tô gostando bastante que eles estão alimentando bem, porque pra quem gosta de TCG e jogos competitivos e colecionáveis, tem que estar sempre alimentando, então eles estão fazendo certinho. Saindo da Fantasy Flight, a gente começa com a Blue Orange anunciando Nuts. É um jogo do designer Bruno Faiducci e a arte do Cyril Bouquet. Será um jogo de blefe, você vai gerenciar muitas cartas na mão, você vai fazer aquele take that bem maneiro, né? E eles estão previstos para lançar esse jogo durante a AS em 2017. A Matagô anunciou um jogo chamado Xian. Ele é um jogo do Marco Legato, onde os jogadores serão artefatos incumbidos pelo imperador chinês com a tarefa de criar o exército de terracota, que também está previsto para Essen. A WizKids anunciou, faz um tempinho, o jogo baseado na série de TV The Expanse, e já tá disponível esse jogo. Pra quem quiser saber um pouco mais, tá lá no site deles, e o preço de loja, 50 doletas. A Fantasy Flight também anunciou dois novos títulos, e esses serão previstos para fevereiro de 2018. Um deles é o Darknet, né, um jogo aí com a temática cyberpunk, e um outro chamado Kung Fu Zoo. Também vou deixar abaixo o link para vocês conhecerem mais. A primeira expansão do Magic Maze foi anunciada para Essen, e terá o título de Maximum Security. E é um jogo que muita gente falou muito ao longo desse ano, né? Ele ganhou prêmios, foi indicado para várias premiações, então, para quem quiser saber um pouco mais, vou deixar o link do Board Game Geek. A editora francesa Morning anunciou para Essen, aproveitando a Essen, está chegando aí no final de mês de outubro, o jogo Ikan, de 2 a 4 jogadores, e a galera vai estar disputando para tentar sair de um labirinto, então com uma temática interessante. Os criadores do jogo Sagrada, aquele jogo de alocação de dados, bem bonito, anunciaram para ainda esse ano um jogo chamado Artifact Stack. É um jogo de carta, eu achei bem interessante porque eles vão formando uma, digamos, uma pirâmide de cartas bem interessantes, então se quiser saber um pouco mais, vai estar abaixo. A editora NSKN Games, também conhecida pelo jogo In Name of the Odin, anunciou seus jogos que estarão na Essen. Um que a gente já anunciou aqui, que é o Dragon's Gate College, o outro é Mistfall, Chronicles of Frost, e um outro jogo bem interessante que me chama atenção por conta que eu conheci um jogo recentemente desse designer, que é o Daniel Taschini, é o Telti Huacan, Cities of Gods, que é o mesmo designer que fez o Tzolk'in, The Mayan Calendar. Eu achei interessante porque eles vão utilizar umas mecânicas bem parecidas, então vamos ver o que eles vão fazer aí. A editora Beautiful Disaster Games anunciou para 2018 um jogo chamado Crisis at Steamfall. Ele é um jogo de cenário steampunk, de aventura, e está previsto para 2018. Ele é um jogo de 1 a 4 jogadores, com movimento de área, role in play e muitas outras coisas interessantes. Para quem gosta do cenário steampunk, mais um jogo aí para a lista. A Lady Gaga, anunciou para Essen um jogo chamado Lords of the Fjords, onde cada jogador vai assumir o papel de um líder viking buscando o melhor para sua aldeia através de pilhagens, de raids e outras coisas. A editora Ludonaut anunciou para Essen o jogo Nomads. É um jogo de set collection de 2 a 4 jogadores. De 2 a 5 jogadores, perdão. E nesse caso é um jogo que os personagens vão sentar em volta de uma fogueira num acampamento na estrada, e alguém vai passando tipo uma poção e a galera vai contando uma história e a galera vai participando dessa história. Uma poção muito louca lá, então é drogas. A Zock Verlag anunciou para Essen, olha só, a Essen tá chegando, então muitas notícias para Essen. Um jogo meio curioso chamado Chickenwood Forest. Ele é um jogo de cartas onde você tem que acumular o maior tesouro, e você entendeu a piada dele com Robin Hood e Chickenwood, né? Cada jogador vai tentar subir numa torre e tentar roubar o máximo de tesouro possível. No cenário digital, a DigiSed anunciou a versão digital do jogo Cottage Garden, do Uwe Rosenberg. Ele vai estar disponível no dia 20 desse mês para dispositivos Android, iOS e também no Steam. Então, para quem gosta de jogos com tile placement, com uma temática bem legal, com construção do seu jardinzinho, então, links abaixo. No cenário de Kickstarter, a gente tem 4 destaques aqui. Um destaque que eu gostei muito, até porque é uma temática interessante, um jogo chamado Dracula's Final Stand, Forest of the Impaled. E é um jogo de 2 a 7 jogadores, um sempre vai controlar o Drácula, enquanto os outros jogadores vão jogar juntos para tentar acabar com o poder do Conde Drácula na România. Parte interessante dele é assim que uma coisa que a gente até tenta aplicar aqui quando a gente joga, por exemplo, o Zombicide é o seguinte, tem uma mecânica que fala assim, você só pode se comunicar com seu time se você estiver na mesma quartel-general, entendeu? Então, se estiver do outro lado do mapa, você não pode falar nada pra pessoa. Isso tá na regra, então eu achei muito interessante. A Red Raven Games anunciou a expansão Amber Mines, a expansão do jogo Near and Far, pra quem curtiu aí essa série, então vai estar também disponível abaixo o link do Kickstarter. A série Tiny Epic de volta no Kickstarter, dessa vez é com Tiny Epic Defenders, que vai ter a segunda edição do Tiny Epic Defenders, mais o The Dark War. Então, pra quem gosta de Tiny Epic, ele vai ter mais umas variantes aí com esse Dark War, né? O Tiny Epic Defenders, pra mim, não é o meu favorito, eu acho que é o mais fraco deles, mas se vai ter um complemento com The Dark War, eu achei interessantíssimo. E por fim, o jogo Human Punishment Social Deduction 2.0 é um party game, né? Com times escondidos, papéis escondidos, habilidades escondidas, olha só. Traição de 4 a 6 jogadores, é aquele party game pra você pegar todo mundo da sala e jogar junto, né? Então, vai estar disponível abaixo. Cantinho dos eventos, a gente vai para 21 de outubro, que acontece o 13º Jogarta na Gibiteca de Curitiba. No dia 29 desse mês, em Mogi das Cruzes, acontece o 6ª A Tenda Aberta. Então, também vai ter informações abaixo. Em Piracicaba, São Paulo, no dia 12 de novembro, acontece o 5º Encontro de Board Games. E por fim, em Curitiba, no dia 2 de dezembro, acontece o 2º Curitiba RPG na Biblioteca Pública. Também vai estar linkado abaixo. E assim encerro mais uma edição do Podcast Notícias, que tá acontecendo aí durante o feriado Dia das Crianças. Joguem com seus filhos, escutem o podcast do Jogatina sobre essa cultura de jogar com crianças. É muito divertido, você vai ver que eles pensam muito além da caixa, né, que a gente tá acostumado. Fico por aqui, abraços e até a próxima edição. Falou!